e por favor me coloque em suas orações. Como vocês precisam, eu também. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus, fala conosco. Fala comigo, Deus, fala comigo, quero ouvir tua voz. E o texto de hoje é Marcos 1, 29 a 39. Marcos 1, 29 a 39. Fala comigo, posso ouvir tua voz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. E logo foram falar dela a Jesus. Ele aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a. A febre a deixou e ela pôs a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se ajuntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades e expulsou também muitos demônios. De madrugada, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. Simão e os que estavam com ele se puseram a procurá-lo, e quando o encontraram, disseram: vamos a outros lugares, nas aldeias da redondeza, a fim de que lá também eu proclame a boa nova, pois foi para isso que eu saí. E foi proclamar nas sinagogas por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala de curas, de doentes, de espíritos que foram expulsos. Mas o gesto da sogra de Pedro nos chama a atenção. Após ter sido curada de uma febre alta, ela se colocou a servi-lo. Isso mostra que após uma libertação que venhamos a ter em nossas vidas, estamos instigados a servir o próximo. Não existe melhor maneira de demonstrar a gratidão ao Senhor do que colocar-se a serviço do próximo. Toda a atitude de Jesus tem gestos e marcas de amor. Por isso, geralmente quando Jesus toca, a pessoa se abre para o bem. E eu digo para você que eu percebo isso. Às vezes a pessoa leva uma vida bastante materialista, a pessoa se torna dinheirista. Eu já vi vários casos acontecerem. Aí, de repente, a pessoa fica à beira da morte. Por alguma razão, um AVC, um infarto, um carro que derrapa, ou um assalto, e de repente a pessoa acorda. Parece que não é choque, mas é que às vezes a pessoa acaba se achando onipotente e que vai durar para sempre. E quando passa por uma experiência quase de morte, ela acorda para a vida. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, mostra-nos teu filho, leva-nos a teu filho. E nessa hora da misericórdia, Mãe, leve todas as intenções daqueles que ligaram aqui daqueles que rezaram, e mesmo aqueles que não ligaram, mas estão com o rádio ligado. Mostra-nos teu filho, mãe. Mostra-nos teu filho. Jesus, nosso Senhor. Jesus, nosso Senhor. Nossa Senhora, que mais do que ninguém sabes o que é servir, ajude-nos a estar a serviço do próximo. Mostra-nos teu filho, mãe. Mostra-nos teu filho. Porque quando encontrarmos, teremos nossa vida mudada. Acreditaste desde o princípio. Presta atenção nessa letra, é muito educativa. Desde o princípio, no Pai de amor, no Deus infinito, de ti nasceu o Salvador. Hoje o povo e toda a igreja. Hoje o povo e toda a igreja em ti se alegra, espera e deseja o teu filho que logo irá voltar. Acho que eu tenho que voltar a cantar essa música. Faz muito tempo que eu não canto mais nos shows. Caminha, seta de Deus vem e nos ensina o caminho que nos leva ao céu. Senhor Deus, por intercessão de Nossa Senhora, cure-nos em nossas enfermidades, mas como a sogra de Pedro, ponha-nos, Senhor, a serviço. Que nós compreendamos, Senhor, esse mistério. Que a bênção de Deus recaia sobre a água e sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus, até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.